Sr. Presidente, aqui a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, numa iniciativa inédita, num espaço inédito, nesta BTL, o que é que a Comunidade Intermunicipal traz de novo, ou de novidade, é melhor assim, de novidade a esta BTL, de maneira a promover o turismo na região? Bom, de novidade nós não trazemos nada, trazemos, portanto, a conjugação de vontades para a afirmação de uma região. O nosso objetivo e a nossa missão é afirmar território, é consolidar território. Tendo a certeza que consolidando território estamos a consolidar património, seja ele cultural, património natural, e estamos a afirmar as nossas gentes. Aqui e neste momento é mais a componente de convívio, a componente de partilha de informações, a componente de partilha de entusiasmos, envolvendo os diversos operadores, porque de facto o turismo em si também tem esta vertente de negócio. O que nós verdadeiramente queremos é não só afirmar o nosso território, como também conjugar a vertente operativa, ou seja, aquela que depois recebe, conforta e que dá conteúdo prático à nossa afirmação. E como é que se afirma esse património tão rico que é o património desta comunidade, junto de outras marcas turísticas tão fortes como a Portugal tem, como Lisboa, como o Porto, como o Norte, o Douro Vinheteiro? Como é que se afirma? Quais as armas, digamos assim, é que a comunidade tem para jogar nesta batalha de chamada de atenção e captação de mais turismo para a região? Bem, tem duas vertentes. Tem uma vertente de afirmação internacional e, portanto, digamos, um outro campeonato, uma outra perspectiva. Na vertente interna, nós de facto temos uma grande diversidade de produtos. Nós vamos da Figueira da Foz à Pampilhosa da Serra, vamos de Mortágua até ao sul da Pampilhosa. Nesta imensidão de território, tem uma quantidade de património natural e cultural e até de identidades, porque a vivência do litoral é necessariamente diferente da vivência do interior, a vivência da cidade é naturalmente diferente também da vivência das regiões de baixa densidade, das nossas aldeias. Hoje o conceito de aldeia é também um conceito de afirmação de diversidade. Portanto, quem nos visita na região pode ter uma ideia, digamos, uma panóplia de ofertas que dá, digamos, dá uma fotografia do nosso país. Quem visita a vossa região vai ficar surpreendido com o quê, basicamente? Com a beleza das paisagens, sejam elas ao nível da orla litoral, sejam nos percursos do rio, sejam nas zonas estuárias, sejam nas montanhas, seja nas cidades, seja pela beleza dos nossos castelos e muralhas, seja pela beleza dos nossos museus, seja pela beleza do nosso património cultural e pela genuinidade das nossas gentes. Muito obrigado.